Eleições estaduais, municipais e legislativas são comumente consideradas um importante termômetro para medir a aprovação e o apoio popular a um determinado governo. No caso argentino, essa proposição torna-se ainda mais relevante, uma vez que a ex-presidente Cristina Kirchner concorre ao Senado pela província de Buenos Aires, tornando a consulta mais visível e polarizada. As primárias legislativas que ocorreram no último dia 13 de agosto eram um importante teste para o presidente argentino Maurício Macri. Sobre esse assunto, a reportagem da Rádio USP conversou com Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor, o que são as prévias legislativas? Prévias legislativas foram criadas no ano de 2009 para habilitar os candidatos que alcançassem pelo menos 1,5% dos votos dos eleitores em geral, pré-candidatos dos vários partidos que postulam os cargos nas eleições que serão realizadas no final do ano. Então, os eleitores, eles não precisam ser filiados aos partidos, são os eleitores em geral que escolhem quem são os candidatos. O candidato que alcançar pelo menos 1,5% do eleitorado está habilitado para concorrer. O que representa o empate técnico entre Cristina Kirchner e Esteban Burrich? Significa que os dois vão concorrer a uma vaga no Senado representando Buenos Aires. Do ponto de vista político mais amplo, representa uma disputa quase que ideológica entre o candidato ligado ao presidente Macri e Cristina Kirchner, a presidente anterior, que tem sido muito crítica em relação ao presidente Macri e as suas políticas econômicas. Vai ser um embate feroz. Se Cristina Kirchner conseguir essa vaga para o Senado, ela vai se resituar politicamente, constituindo-se numa liderança não só política, da sua extração política dentro do justicialismo, do peronismo tradicional, mas uma liderança a partir do legislativo, a partir do Senado, viabilizando, talvez, a sua pretensão de retornar à presidência. Se ela perder, nós teremos aí um refortalecimento do espectro político associado ao presidente Macri, que foi o principal vitorioso das primárias. Buenos Aires abriga quase 40% do eleitorado argentino, sendo, portanto, um dos colégios eleitorais mais importantes do país. Por conta disso, quais as consequências uma vitória de Cristina Kirchner traria ao governo Macri? Debilitaria o governo de Francisco Macri. Talvez num momento inicial, não tanto pelo aspecto quantitativo, já que ele tem, a partir das vitórias nas primárias, uma grande possibilidade de conquistar a maioria dos cargos que estão em disputa, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, lembrando que essas eleições de 22 de outubro, elas são eleições que vão substituir um número não tão grande assim de legisladores, quer dizer, são 127 deputados que vão ser eleitos de 257, né, a metade do Congresso vai ser renovada, e dos senadores são 24 senadores que vão ser escolhidos, quer dizer, só um terço do Senado. Então, o que nós vamos ter um aspecto simbólico, caso Cristina Kirchner ganhe. Ela recupera uma plataforma para a articulação política dentro do legislativo e fora dele. Os candidatos do governo conquistaram vitórias expressivas em outras partes do território. Podemos dizer, então, que a população argentina, passado o momento de críticas ao governo, tem dado um voto de confiança ao presidente e aos seus candidatos? A população argentina aposta que a agenda reformista e estabilizante pleiteada por Macri e que tem sido implementada talvez numa velocidade não a desejada, não tem resultado conforme o esperado, ainda não se conseguiu reduzir a inflação de maneira significativa, o desemprego tem aumentado, enfim. Mas essa é a agenda mais viável e a que vai garantir a Argentina encontrar um patamar de crescimento no médio e longo prazo. A população argentina, uma boa parte dela, se cansou do populismo de Cristina Kirchner e do isolamento internacional que o governo dos Kirchner, Néstor e depois Cristina, imprimiu para a Argentina. Então, a memória ainda é muito clara de que, sob o governo dos Kirchner, houve um descaminho muito grande quanto à racionalidade econômica e quanto à serenidade da inserção internacional da Argentina. Por isso, se continua a apostar nas políticas de Macri. E agora, eu creio que é uma aposta integral que está sendo feita. Com a vitória nas PAS, a população argentina, tanto a população das províncias como da Grande Buenos Aires, ao centro eleitoral pensante do país, e diz a Macri: você vai ter plenas condições, ganhando as eleições, claro, em outubro, de implementar a sua agenda, entregue nos resultados. Se não, Macri não conseguir entregar resultados, seja por inabilidade dele, seja porque a conjuntura internacional vire contra a Argentina, por exemplo, os preços das commodities caiam, né, das exportações de soja, de trigo, e isso implique um crescimento aquém do esperado, mas Macri vai pagar o custo político disso. E aí abre-se espaço para uma candidatura alternativa, que pode ser de Cristina Kirchner, que ainda é a grande liderança da esquerda, dos grupos políticos que a sustentaram, mas pode ser uma terceira via, como Sérgio Massa, por exemplo, que é um político saído do peronismo, mas, vamos dizer, de um peronismo mais light. Eu conversei com Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP. André Siqueira, para a Rádio USP.